tenho, sou pro caceta. Levanto, vou pro banheiro, jogo uma água gelada no rosto. Mas a bujão não bate, algo não tem conclusão. Tudo escuro e a luz da lua sumiu. Tento acender a lâmpada e nada começa. Sua fila, o coração foi a mil. Hipotérmico no ambiente congelado. Olho pro espelho e meu reflexo fala comigo. Ei, hey, Carlos, lembra de mim? Eu sou o Debi, como cê tá? Você tentou me esquecer, até inventou outro nome. Deixa pra lá, eu tô de volta. Sua metade maluca, não tem como me deixar. E agora vou destruir a porra toda. Assim que tem que ser, sempre eu e você. Não tem como me esquecer. Por isso temos tanto em comum. É porque somos apenas um. Assim que tem que ser, sempre eu e você. Não tem como você me esquecer. Por isso temos tanto em comum. É porque somos apenas um. Desnorteado, vou pra cozinha beber água, tomo gole. Por um tempo parece que tudo passou. O breu intenso da domina o ambiente. Talvez seja dormindo, e se estivesse, eu queria acordar. Olho pra frente lá, tinha uma janela trancada. Momento tenso, como pra surdo, silêncio imperou. Puta que pariu, mano, era a merda de um vidro espelhado. Não fuja de mim, eu tô aqui como tempos atrás. Agora não adianta querer que eu vá embora novamente. Porque não adianta, eu vou tomar frente só quando for necessário. Cala a boca de quem cogitou errado. Cê tá sacando, debiei iluminado. Distribui orelhas de burro. Assim que tem que ser, sempre eu e você. Não tem como me esquecer. Por isso temos tanto em comum. É porque somos apenas um. Assim que tem que ser, sempre eu e você. Não tem como você me esquecer. Por isso temos tanto em comum. É porque somos apenas um. Assim que tem que ser, sempre eu e você. Não tem como você me esquecer. Por isso temos tanto em comum. É porque somos apenas um. Assim que tem que ser, sempre eu e você. Não tem como você me esquecer. Por isso temos tanto em comum. É porque somos apenas um.